hoje tem paz. Decepção ficou pra trás. Eu encontrei um grande amor. Felicidade enfim chegou, como o brilho do luar, em sintonia com o mar. Essa viagem de esplendor, meu sonho se realizou. A gente se fala no olhar. Hoje tem paz, decepção ficou pra trás. Eu encontrei um grande amor. Felicidade enfim chegou, com o brilho do luar, em sintonia com o mar. Nessa viagem de esplendor, meu sonho se realizou. Sem pressa, sem medo de errar. É tão bonito, é tão bonito nosso amor. A gente tem tanto querer. Faz até a terra tremer. A luz que nos vai viver, o sol que eu amanhecer. É você, meu bem querer. A gente se fala no olhar. É água de chuva no mar. Sem pressa, sem medo de errar. É tão bonito, é tão bonito. E a gente tem tanto querer. Faz até a terra tremer. A luz que nos vai viver, o sol do meu amanhecer. É você, é você, é você. Obrigada, Milton. Uma outra música que não é inédita, porque o Wilson das Neves gravou, mas eu acho que é uma música que fala tudo aquilo que todo sambista sente. É do Wilson das Neves e Paulo César Pinheiro. Chama-se Som Sagrado.